você que acreditou que podia ser mais feliz vendo o outro ser feliz. E abriu seu coração e seu sorriso todo para ela. Abriu seu coração e seu sorriso todo para ela.